Flash Point resplandece, desponte, resplandece, porque vem a tua luz, vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Nasce sobre ti. Mas aos teus muros chamarás salvação.